Alô, São Paulo! Dias e dias e noites sem sono, uma solidão descartada por ti. Ou vê se agora me esquece, some. Não dá mais, nosso jogo acabou. Quem me ouve, bye bye, é o fim. Se me esquece, me apaga do teu celular. Você brincou, você jogou, você perdeu. Meu coração já deletou você. Para de querer. Desencana, não te quero mais. Desilusão, não tem perdão. Agora é game over pra você. Vai. Dias e dias e noites. Descartada por ti.